Sight. Observe projectile through zone of sight trade. Solo Azul Zulu Fox, confirma o término de bloco no Pátio 3, muito obrigado, tenha uma boa noite. Gol 1606, desça inicialmente até o nível 3510. Pegou 12 horas 22 milhas no rumo oposto. Está cruzando o nível 330 em ascensão 340. Pode 722. Está 8062. Está 8062. Chega agora em 1026. Decimal 8. Salvador, Argentina, 1911 en gate 11, ready for pushing and starting. Argentina, 1911, clear the push and start the patrol to taxi. Salió por taxi, Argentina. Atlas, zona 78 para o táxi. 35 POB, Terna Serra Bravo, Alfa Romeo, autonomia 0245. 0 18, 6, 3, 5, 3, 0. Salvador, 3530. 3530, centro do tráfego, curso checado, vento de 100, tudo 10 graus com 5 nós, 3520. 3520, Pantera, tem embaixado checado, cliente das condições, da 3520. Follow ground, Argentina 1911, ready to taxi. Sex Apollo 2, Charge on Airline 0, report to right for takeoff. Sex Light Juliet Alpha, Argentina 1911. Argentina 1911, will taxi to runway 10 via Juliet and Alpha. Serra Vista 372, baixando, travado, pista Vista 3520. 520, tem pouso autorizado no 0, vento de 110 graus com 8 nós, 3520. 110 com 8, livre pouso, 3520, ajuste 1013, senhor. Afirmo, 1013, 1013 com 25 graus agora. Muito obrigado, 3520. Retentra zona 78, pode estar dando 0 pronto, visual com tráfego na curva final. Ok, após a passagem referida do tráfego, a linha mantém 1-0-3, zona 78. Deixa após a passagem do tráfego, a linha mantém 1-0-3, zona 78. Zero, solo 53, libera direita, táxi de Alfa, Índia até o portão número 2, stand 3520. Alfa Índia para o portão número 2, nosso escuta está 3520. 3178, vento de 120 graus, 8 nós, tem decolagem autorizada, pista no zero. Autorizada decolagem, dono zero, tá, 3178. Gol 1606, chama agora o controle de Salvador, 119, decimal 35. Continue short runway 10, Argentina 1911. Holding short runway 10, Argentina 1911. O 6006, boa noite, o senhor identificação, desse nível 050, da presença autorizado ITAP para a chegada Mare. Tente ITAP na chegada Mare, descendo para 050. Atenção, efetou o GPS da 10, ok? Após o TAP, serra Vitor 366, descendo 2500 pés, ao estado no 013, gol 606, após o final, Renato. Certo, então, após TAP, serra Vitor 366, descendo 1013. Zona 78 decolou 55, chama agora o controle em 11935, boa noite. Ótimo. Controle Salvador, muito boa noite, Altran 3178. Altran 3178, boa noite, contato radar, saída PUCA, suba nível 330. PUCA 330. Uma senha 360 e a frequência alternativa é 12604. Good morning, clear to take off, runway 10120, 06 dots. Taking off, runway 10, Argentina 1911. Tá, 3178, está presente, pode girar para Caju, sir. Mantendo a saída, guarde. Mateu. Argentina 1911, aboard at 57, so this is faster frequency 119 at the start 35, boa noite. 119-35, Argentina 1911. Caju, obrigado. One passing 2500 up to 380. Argentina 1911, radar count and climb to level 380 on Gold Departure. Also climb 380 on Gold Departure, Argentina 1911. Para mais de 77. 1-2-5-4-5 1-2-6-8-5, obrigado. Antônio Salvador, boa noite, Gol 1805, cruzando 180 para o 150, na Mari. 1805, boa noite, acendo a identificação do Salimbo 050, chegada a Mari. Para o 50, na Mari, Gol 1805. Boa noite, total 9908. 9908, boa noite. Para copiar Guarulhos. Guarulhos 36, prepare igual igual, você gosta de cópia. Estou escutando. Thank you. 191911, call now receive center on frequency 1288 and if unable 133325. Pronto. Florianos 360, Perusco 58, decola no zero, curva direita, gole, Gonza é a saída. Frequência do controle 11935, seu transponder 5513, total 9908. Copio, autorizado, código 360, 58, aproximando 0 por direita, agora em conta, controle 9935, transponder 5513. Controle 11935, ok? Isso aí, 1935, agora posicionamento. Ok, fuso pronto. Torre Gono 606, final, baixar trabalho. Sente avistado, livre pouso no 0, 120 com 5 nós, gol no 606. Autorizado pouso, gol no 606. Total tá não, pronto para o pushback. Vai cruzar no 70 para o 050, gol 1805. 1805, desce 2000 pés, ajustado no 012, correção 0 no 3. Está autorizado, ele é a Sam Glide. 1-0-3, 2000 pés, autoriza a final, Renato. Autorizado para o Gravito 366, 2500 pés, após o final, Renato. Portaremos o final, Renato. Para o 366, gol 9908 para a cidade, 3 da porta, 3 da porta, 3 da porta. Decolou 9908, autorizado até o ponto de espera. Nós era coisa pronto para a decolagem 9908. Gol no 606, seu solo foi ao Zona Zero, libera a direita. Fax Alfa, reporte para ingresso na Juliette, gol no 606. Alfa, separa na ingresso, Juliette, gol no 606. Salvador, boa noite. O Webjet 6701 transferindo passo 220 ao ONU 50 com a Bravo. 6701, boa noite. O senhor identificação do seu nível 050, chegada Mari. Identificou 050, Mari, 6701. Passando 366, gol 1805, baixa do lado. Torre 1186, gol 805. 286, Torre Salvador, boa noite, gol no 805, tá 2 milhas e meia do 372, vai, Sente, continua a aproximação, guarda a autorização de pouso, gol no 805. Guardando a autorização, gol no 805. Decola sem parada na pista. Sem parada, tem condições? Sem parada, a linha decola 110 graus, 89908. No 606, livre pro 8.